Don't touch my V-neck sweater. to listen. More I get through the gears, incapable of making all right decisions and having bad ideas. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Little more tips calls them to my did you reply? Não. Desistir é muito fácil. Joga a toalha, vende a bandeira e corre pro abraço. Vai, o monstro é grande sim, mas não é invencível. Império é artigo perecível. Independente disso, faça o que tu acredita, pois o mundo fica mudo a cada alma que abdica de si. O mundo, panela de pressão. Várias situações, várias tensões amontoadas como grãos de milho. Avião fora da rota, trem fora do trilho. O mundo, panela de pressão. Várias situações, várias missões amontoadas como grãos de milho. Focando pelos quatro cantos do planeta. O mundo, panela de pressão. qualquer parte do universo, em qualquer planeta. Tudo é uma questão de sintonia. A frequência de energia de alta qualidade. Sintoniza lá. dançar com a gente, veste até quem quer chorar. Deixa. Unlock the door to my heart. When When I know that they shouldn't have had the key. It's been so long, and the groove in my heart's let gone. Oh, my head's a mess, but I'm landing on my feet. Necessário, muita música. Isso aí, em breve o programa do Igor tá chegando aí. Valeu. brothers and sisters, the father of Pan-Africanism, Dr. Kwame Nkrumah, says to all black people all over the world, the secret of life is to have enough. We all have to understand that. We'll be right back. We'll be right back. radiolivre.org, interferência de volta. 1, 2, 3, teste, passando o programa. Essa levada de Afrobeat aí. Toda. Depois do Moqueca de Siri, maneiro, maneiro. É. Vamos fazer umas brincadeiras aí. Bom colar um programa no outro e aliviar pra passar, brincar com o que o outro toca. Fazer um bate-volta, é legal. Agora tá chegando outro programador e a galera vai se apresentar a grade antes. Vamos lá. Bom, tem gente aí que ainda não escolheu o nome do programa, né? Bom, eu escolhi na verdade, o nome do programa fazer, que eu pretendo fazer minha parceira, Camila, que está desaparecida há uma semana, mais ou menos. É, se alguém souber dela, tiver notícias, morreu, acho que morreu, porque eu teria recebido, né, uma notícia desse tipo, mas, enfim. É, Sete Sufrágio é o caralho, é o nome do nosso programa. É, toda segunda, de 2 às 6. Talvez um pouco mais tarde, um pouco mais cedo. Enfim, vou ver como vai ficar o horário aí. E vou passar pro próximo, que já faz interferência, a Rádio Livre. É, quantos ouvintes a gente tem? Dá pra ver aqui, cara? Fala, galera. Vocês que estão nos agora, essa é a referência, Rádio Livre, estando ao ar, depois de parada. Temos aqui, estou vendo aqui quantos ouvintes temos, para saber quantas pessoas eu estou falando, se eu estou falando assim. 4 ouvintes, pô, que bom, hein, galera. Ontem tínhamos um somente, obrigado aí pela audiência. E eu queria chamar vocês 4 para chegar à rádio, para fazer um programa em Rádio Livre, está grade. A sua também, o ouvinte é o programador, essa que é a ideia. Então vamos chegar junto, amanhã vai estar reunião, 1 hora da tarde, 10 horas da manhã, aqui no DCE da Praia Vermelha. Isso aí, galera. E quinta-feira tô fazendo um programa aí, Reggae Revolution, onde vou estar trazendo de toda parte do mundo e discutindo a evolução, os protestos, trazendo as questões sociais aí pro debate. Então vou passar aqui pro camarada que vai fazer comigo também. Salve, salve. Aqui quem tá falando é Pedro, mas podem me conhecer também como Paz Lu, que é paz, amor, saúde, liberdade e união, que são 5 princípios que o ser humano tem que ter dentro de si. E para isso o programa que o camarada me chamou para apresentar junto com ele, vou querer falar de determinados assuntos, não é vandalismo e nem truculência, que é da solução cidadão verdadeiramente fazer, que é o quê? Que é lutar pela regulamentação das drogas, que é acabar com as viventes amarelas, que são as amarildos e morrem diversas vítimas por causa da proibição da droga, que é uma proibição escrota, e que somem diversas pessoas, e a ditadura ainda é real, não é com bala de borracha, é com bala de verdade. A outra solução também é sobre o equilíbrio social, que é lutar pelo direito não de ser estudante, mas de ensinar um pouco como diminuir a miséria, que faz parte dos direitos humanos, que é dar o direito do cidadão não burlar a lei, mas de ensinar a ele que tem o direito de dar um alimento para adquirir uma meia entrada, seja no teatro, no cinema e no próprio futebol. Inclusive, dando o salário mínimo para ex-detentos, para servir de exemplo, que saindo da cadeia, saindo de um cárcere, ainda vai ter direito de poder trabalhar a idade e não falácia. Na verdade, ou contra o sistema. E é isso, mano. Vai ter muito reggae, rap e outras coisas mais. É um prazer. E aí, galera, programação aí. Só pedrado no coco agora, na Rádio Interferência. Radiolivre.org, geral chegando junto. Vamos ouvir aí agora um som. especial pra galera. Valeu! Rádio Interferência, pelo direito à onda eletrética. Niterói, Copa Rio, boy, Costa Rio, boy, style. Vale-me, vale-me, vale-me, vale-me. visto, não levo. De ninguém sou cego. De brasilhão ou de Audi, de busão ou a pé pela cidade. Sempre na humildade, nem confortável não de verdade. Não logo instiga, inviga respeito do pensamento estreito que causou aquela briga na boate. Machuca o peito que abriga o coração, que bombeia sangue de sujeito. Então, civilizade é lógico, minha protege meu sistonológico. Preso nesse mundo que nem bicho no zoológico. Bom filho a casa torna preto e ele o filho pródigo. Falei, não, vai. Eu olho para frente, eu olho para trás. Vejo Deus e Satanás. Oh yes, oh, uma caixa cheia de crachás. Mas eu não vejo justiça para Eldorado dos caras já. Come Mr. Niterói, come Mr. Good Boy, come Mr. Super Hero. Em inglês, super boy, come Nude Boy, come Mr. Oi, come Super Hero. Em inglês, super hero. Come Mr. Niterói, come Mr. Good Boy, come Mr. Super Hero. Em inglês, super hero. Come Mr. Good Boy, come Mr. Niterói, come Super Hero. Em inglês, super hero. Entre pobres, nobres e os me. I said, this looks like a job for me. So everybody, just follow me, 'cause we need old boy, fat clone. You don't know me, you're too old, let go, it's over. Nobody listen to techno, now let's go. Just give me the signal, I'll be there with a whole list full of new insults. I've been down, suspenseful with a pencil ever since Prince turned himself into a symbol. But sometimes the shit just seems everybody only wants to disgust me. So this must mean I'm disgusting. But it's just me, I'm just obscene. Yeah. Though I'm not the first king of controversy, I am the worst things until Elvis Presley. Black music, so set me and use it to the wealthy. Hey. The concept that works, 20 million other white rappers emerge. But no matter how many fish in the sea, it'll be so empty without me. Now this looks like a job for me, so everybody just follow me. Nossa gente, não abre o berreiro. Ser brasileiro, eu sei que não é sempre que isso é maneiro. E se eu quiser curtir, meu corpo é mestre cervejeiro. Mas é difícil evoluir enquanto eu... Quando rola esses bagulho, meu menor problema é o vício. E eu disto no passado, que nem passá-lo, sem deixar de ser de grana caçado. Quem é batalhador, vive bem estar, bem estar, bem estar, bebê, bebê. Tá tranquilo, nego, é só ladinho. Bem estar, bem estar, bem estar, bebê, bebê. Paciência, aguardo, retorno e persisto. Eu só não acho que tinha que ser tipo o retorno de Cristo. Eternamente eu me invisto com um bom futuro, invisto. Então é meio chato ter que dar esse rolê assim duro na pista. Mas quer saber, também quando tudo tá bem, briga com a esposa que pensa que eu tô aprontando. Ó pai, por favor, dê forças, pois já não cabe uma gota num balde que já tá cheio. Quando não é uma coisa é outra.